Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Que a graça e a paz do Senhor Jesus se manifeste sobre a vida de cada um dos amados, que Deus possa iluminar a vida de cada um, na certeza, na dimensão que o Senhor é um Deus que honra e abençoa todos aqueles que se achegam na presença dEle com humildade e com fé. Nós saudamos você que nos ouve pela rádio, nos sentimos honrados pela sua audiência e rogamos que o Senhor também possa se manifestar de uma maneira poderosa e abundante. Se você puder fechar os teus olhos, nós vamos nos colocar em oração ao Senhor. Erga o seu coração, o teu espírito na presença do Senhor. Que você possa falar com Deus acerca da graça e da bondade de Deus. Assentados, porém com reverência à palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus, meus queridos, no Salmo 105. O pessoal do louvor vai continuar nos ajudando. Salmo 105, no verso 1. Graças te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Salmo 105. Como Deus tem sido bom e generoso conosco. Estamos chegando ao final do ano. Que você possa prestar um culto de gratidão e adoração a Deus pelos livramentos. Muitos nós não temos nem conhecimento, nem ciência, mas o fato é que até aqui o Senhor nos guardou na sua eterna providência, na eterna bondade e misericórdia do Senhor. Até aqui nós estamos e chegamos, e cabe nós bendizemos o nome desse Deus em todo o tempo. Salmo 105, no verso 1, diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos de seus lábios. Versículo 7. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão de vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertavam com grilhões, a quem puseram em ferros até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potento dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía. Para ao seu talente sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões ensinar a sabedoria. Versículo 23 do Salmo 105. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Canaã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Desvendou-lhes os vinheiros e os figueirais, lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto por seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata, com ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de todo, e um fogo para iluminar de noite. Pediram, e ele fez vir cordonizes, e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram as águas, que correram qual torrentes pelo deserto, porque estava lembrando da sua santa palavra de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes a terra das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos juntos, para lhe guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia. Que texto tão bendito e tão maravilhoso, meus amados, em que o salmista, de uma maneira tão especial, fala o seu coração e fala o meu coração, de um Deus que reina, e Ele é o Senhor da história. Você pode dizer assim comigo? Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor desse universo. Deus é o Senhor da minha história. Da minha história. Que texto tremendo. O salmista aqui fala acerca da história de Israel, de quanto Deus interviu sobre a nação de Israel, e não apenas na nação de Israel, o quanto Deus interviu sobre Faraó, sobre o Egito, sobre os seus cavaleiros, para que os planos, os desígnios, a providência do Senhor alcançasse aquilo que o próprio Deus estabeleceu como verdade. Então ele vai trazendo que Deus é um Deus que fez uma aliança com o povo, e nesta aliança Deus levanta um menino chamado José, que é vendido como escravo, que é levado cativo, que fica preso, e por meio deste menino, meus amados, por um jovem, Deus suscita o seu poder e a sua providência, porque de um escravo ele se apresenta a Faraó, e quando ele se apresenta a Faraó para interpretar aquele sonho pelo qual um dom que o próprio Deus tinha dado a José, Faraó fica estarrecido com a revelação e o discernimento que Deus tinha dado a José. Então agora este jovem, ele sai do seu agrilhão, do seu cativeiro, da sua prisão, do seu opróbrio, da sua humilhação, e Deus o coloca como o segundo homem mais importante do Egito. Mas é muito mais do que isso. Isso não é apenas, Laura, uma relação dele para com ele próprio. Esta é uma relação de uma aliança que Deus tinha feito em Abraão, mais ou menos 500 anos antes, que está se cumprindo na vida de um menino, que não é sobre a vida dele, mas sobre uma nação. Agora ele traz o seu pai Jacó, os 67 parentes de Jacó, e aí começa a surgir Israel, literalmente, e eles são sustentados em Gósen, na melhor cidade do Egito, e eles permanecem ali, e diz a palavra de Deus que aquela nação começa a crescer tanto e prosperar tanto, que Faraó fica com medo, e o coração de Faraó, já não era o Faraó da época de José, um outro Faraó, agora começa a escravizar aqueles homens, e eles ficam no Egito 400 anos, meus queridos, e Deus escuta o clamor do seu povo, Deus escuta a opressão. Em Êxodo a gente escuta Deus falando assim: eu ouvi o clamor do meu povo e decidi, resolvi descer para libertar o meu povo. E aí ele fala dessas pragas, dessas moscas, dessas manifestações que Deus fez, as 10 pragas, que na realidade são manifestações apoteóticas, são manifestações gloriosas de um Deus que estava quebrando todo o espírito de idolatria do Egito, todo o espírito de idolatria que com certeza já parava no coração de muitos judeus, mostrando que aqueles deuses não eram deuses coisa nenhuma, que existe um Deus e um Senhor dos senhores, que é o Deus de Israel. E com um braço forte, esse salmo e a história nos revela que Deus liberta o povo. E o salmista termina este versículo de uma maneira tão maravilhosa, e eu quero repetir para você. No versículo, veja, 44, ele diz: deu-lhes as terras das nações e se apossaram do trabalho dos povos, ou seja, eles entraram em Canaã, numa terra prometida, numa terra que emana leite e mel. E olha a conclusão do salmista, versículo 45. Para que? Ou seja, a fim de que lhes guardassem os preceitos e lhes obedecessem, observassem as leis. Então, todo este salmo é construído para chegar neste momento, para dizer a você e a mim: Deus fez esses tremendos feitos, mostrando que Ele é o Senhor da história, Ele tem um governo de absolutamente todas as coisas, Ele é rei, e na sua santa providência Ele abate reis, Ele exalta quem quer, Ele suscita de um menino a força do próprio Deus, para mostrar a você e a mim da importância de nós guardarmos e observarmos as leis de Deus. Isso precisa falar fundo no nosso coração, porque é a lei de Deus que nos sustenta, é a palavra do Senhor que nos alimenta, é por meio das sagradas escrituras que nós temos vida. Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 8, ele diz: eu te provei e te fiz passar fome e dei o maná que vocês não conheciam, nem os seus pais, para dar a ele entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem pessoas que estão apáticas, fracas, estão subnutridas espiritualmente, porque não observam a lei de Deus. Existem não poucas pessoas que estão literalmente mortas, porque não conhecem a lei de Deus. Existem não poucas pessoas que estão mortas espiritualmente, porque não creem na palavra de Deus. Toda a nossa regra de fé e de prática, ela tem um fundamento: a palavra de Deus. E sem esta palavra nós não estaríamos aqui. O mundo foi criado pela palavra, o mundo cai pela palavra do diabo, e o mundo é restaurado pela palavra encarnada, Jesus Cristo. Então nós precisamos viver e conhecer esta palavra profundamente. Eu quero concluir, e hoje eu fiz uma exortação à igreja na escola dominical, de um texto muito interessante que nós lemos da Ultimato, e nesse texto falava da importância. Em 1998, John Stott, que é um dos grandes teólogos, foi um dos grandes homens da nossa atualidade, ele veio dar um congresso aqui no Brasil, e um grupo de jovens de pastores sentou com ele depois desse congresso e estava discutindo e perguntando uma série de coisas. E dentre as perguntas que foram feitas a ele, uma pergunta chamou a atenção deste homem que estava escrevendo esse texto. Ele foi perguntado: mas qual é, se você tivesse que nos dar alguma fórmula de você ser tão usado, um instrumento tão poderoso na mão de Deus, o que você nos diria? Resposta: eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias e eu participo da comunhão dos santos na igreja e da Santa Ceia com periodicidade. A minha vida é isso. E o autor desse artigo ficou estarrecido com a simplicidade da resposta. Um dos homens de grande quilate, como servo de Deus, falou da importância de ler a Bíblia, da importância de orar e de congregar. E aí nesse texto ele coloca a importância que nós temos que ter de estudar a palavra de Deus. E aí ele usou um termo que é muito adequado, que é ter uma vida devocional com o Senhor, uma vida diária com o Senhor. Uma vida devocional com Deus significa uma vida que você separa para bendizer e adorar o nome de Deus, lendo a palavra de Deus, orando. É um tempo de qualidade que você separa para dizer: eu quero estar com Jesus. E eu quero estar com Jesus, então eu vou ler a sua palavra. Eu quero estar com Jesus, então eu vou orar ao Senhor. Eu quero estar com Jesus, então eu vou estar adorando ao Senhor. Mas isso no seu secreto, no seu íntimo. E ele disse dessa disciplina tão importante na vida de um cristão, uma vida constante, de uma vida com devocional ao Senhor. E eu quero conclamar a igreja, meus amados. Nós estamos na virada praticamente do ano, e a gente sempre faz sonhos e promessas a nós mesmos e projetamos coisas para o próximo ano, e louvado seja Deus que seja assim. Coloque isso como prioridade absoluta na sua vida: eu vou ter tempo de qualidade com Deus. E esse texto diz que Deus fez tantas coisas e maravilhosas, diga comigo, para que eu observe e para que eu guarde os preceitos de Deus. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde você irá? Vamos continuar adorando ao Senhor. Quero chamar o ministério de louvor. Que você possa, meu querido, com um coração tão jubiloso, entender esta dimensão de um Deus que é o Rei deste universo. Diga comigo mais uma vez: o Senhor é o Deus da história, da minha história. E eu preciso bendizer esse nome desse Deus. Glória a Deus. Amém. Na palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho, Deus Pai, nascido de mulher. E nós estamos prestes a comemorar o memorial dessa plenitude dos tempos, que é o Natal. O Rei da Glória estava chegando ao mundo. A milícia celestial glorificou o Senhor, tamanha maravilha, aquele que os criou, o Criador de todo o universo, dos céus e da terra, aquele que era eternamente, que não foi criado. Ele se desvestiu da sua glória, foi tirando, e se vestiu de carne, e se transformou num ser humano, se limitou, aquele que regia todo o universo. Sem limite, espírito, ele se fez carne para vir habitar conosco, numa criança pobre, sem lugar para nascer. E os anjos falaram que tinham boas novas de grande alegria, porque tinha nascido o Salvador. E nós sabemos que esse Salvador, prometido na palavra de Deus por tanto tempo, tantos profetas, tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, tantos servos fiéis desejaram ver com seus olhos e não viram, aquilo que estava se cumprindo na plenitude dos tempos. Entretanto, mais de 2000 anos depois, quando nós olhamos o nosso governo, a nossa vida, tantas notícias de corrupção, cadê o reino de Deus? Aquele que veio para estabelecer o reino, ele começou a pregar no seu ministério Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós podemos pensar, cadê o reino de Deus? Mas ele falou que o reino de Deus está em cada um de nós, dentro de cada um. E hoje em dia, aqueles que voluntariamente se colocam debaixo deste reino, é que vivem a maravilha de ter Jesus como rei. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas não vai ser sempre assim, irmãos. Porque o Senhor virá em glória e poder, estabelecerá o reino poderoso em todo o universo. Porque a morte vai ser vencida, Satanás vai ser finalmente julgado, condenado. E aí o Rei da Glória vai reinar sem nenhum tipo de objeção, sem nenhum tipo de resistência. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo poder, toda honra e toda glória pertence a Ele. O pastor falou aqui de uma promessa que por mais de 400 anos existiu e se cumpriu, quando o povo foi liberto. Então nós já temos essa promessa. A plenitude do tempo já passou. E já estamos nas últimas horas, nos últimos dias, diz a palavra de Deus. E os nossos olhos verão. Nossa língua confessará. Quem não confessa aqui nesta terra, confessará naquele grande dia que Jesus Cristo é o Senhor. É o Rei da Glória. Todo louvor e toda honra a Ele. Amém. Louvor e honra, poder e glória sejam ao Cordeiro de Deus. Todos os povos, tudo que existe, dobre-se diante de ti. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor tu és exaltado, ó Deus, e teu reino jamais passará, Cordeiro de Deus. Louvor e honra, poder e glória sejam ao Cordeiro de Deus. Todos os povos, tudo que existe, dobre-se diante de ti. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor. Exaltado, ó Deus, e teu reino jamais passará, Cordeiro de Deus. Teu reino será para sempre, glória ao Cordeiro de Deus, pois tu. Glórias a Deus. E ele foi imolado com um propósito. Ele veio para morrer. E quando ele morreu, ele satisfez a justiça do Senhor Deus. Tirou os pecados que pesavam sobre nós. Aleluia. Senhor, nos deu a paz. Porque nós temos agora a paz com Deus. Como fala lá no livro de Romanos, no capítulo 5, fala bem assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Por meio daquele que foi feito justiça por nós, que satisfez a justiça, que nenhum de nós poderíamos cumprir com obras, não poderíamos, porque nós somos pecadores, a nossa natureza foi contaminada pelo pecado, mas ele morreu por nós. Aleluia. Mas o Senhor não quer só nos dar a paz com Deus, ele quer nos dar a própria paz de Deus. É isso que ele faz na caminhada do Senhor. E quando a própria paz de Deus inunda o nosso ser, não há circunstâncias, não há tribulação, não há problema que consegue tirar a nossa paz. Glórias a Deus, porque ele é o príncipe da paz. E ele falou que ele nos dava a nossa paz, não como o mundo dá, mas como somente o príncipe da paz pode nos dar. Amém. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Como é maravilhoso, Senhor, poder ter a nossa vida consagrada a Ti em gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Irmãos, essa é a reação que nós temos. Nós o adoramos, nós louvamos ao nome do Senhor, nós congregamos, nós lemos a palavra, nós oramos para buscar aquele que primeiro nos buscou, nos atraiu por amor, porque é maravilhoso demais viver em intimidade com Deus. Não é algo religioso. A gente não vem aqui aos domingos para cumprir uma tabela, para fazer um ritual, não. É para adorar junto com aqueles salvos e remidos o nome do nosso Senhor, daquele que nos amou, o amado das nossas almas. Amém? Aquele que nos dá a paz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Senhor é aquele que nos dá a paz em meio a tribulações, em meio a decepções, em meio a angústias. Ele é a fonte de toda paz. Basta nós entrarmos na presença dEle, basta nós irmos até Ele, buscarmos a Ele, ansiarmos por Ele, clamarmos a paz que só Ele pode dar. Como Ele se agrada disso. Foi por isso que Ele veio, foi por isso que Ele se sacrificou. Qualquer um pode ter acesso a essa paz, ela é gratuita. O Senhor derramou ela por nós de graça. Aleluia. Paz. Ele mesmo disse: a paz que o mundo conhece não é a minha paz, porque a paz dele emana da verdade, da justiça, da retidão, do perdão, da misericórdia, da bondade dele próprio. A palavra do Senhor diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Que você tivesse um momento de adoração ao Senhor. E se você está angustiado, deprimido, ansioso, você invoca o nome de Deus. Venha com a tua paz, Senhor. Venha com a tua bênção sobre a minha vida. Enquanto isso, o ministério de louvor vai entoar mais uma vez esse cântico. Todos os grandes feitos em nossas vidas, por teus grandes feitos na nossa igreja, na nossa comunidade, durante todo esse ano. Se aproxima o Natal, nossos corações estão repletos de gratidão, Senhor. Que essa paz entre nos nossos lares, para começar nos nossos corações, nas nossas relações entre os irmãos, aqui e lá fora. Que o Senhor nos ensine todo dia a sermos como o Senhor Jesus, a querermos imitarmos dia a dia o Senhor Jesus, a começar pela paz. Obrigado, Senhor. Nós vamos levantar um coral nessa igreja. Amém, igreja? Amém. Nós temos duas pessoas do mais alto nível aqui para nos ajudar. Temos a Mirla e a Adriana. Não é possível, gente, que a gente não faça um coral aqui. Rodolfo, queria te pedir uma ajuda, diácono Rodolfo. Vamos pegar o nome das pessoas e nós vamos levantar. Quem quer participar de um coral vai procurar o Rodolfo. Fique de pé, por favor, Rodolfo. Diácono Rodolfo. Vai procurar o nosso amigo Rodolfo. E nós vamos pegar os nomes e a gente vai criar um coral ano que vem nessa igreja. Amém, igreja? Amém. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Eu preciso orar por isso ou não precisa, gente? Precisa? Tem gente que precisa. Então eu vou pedir para a Adriana fazer essa oração. Nós vamos orar, Deus, levante pessoas a cada um de nós. Gente, que coisa bonita. Você imagina como vai... Imagina os anjos cantando no céu, gente. Coral tem um pouco disso, não tem não, gente? Assim, uma coisa gospel, assim, né? Ei, Deus bom. Então você vai orar, Adriana, pedindo para que Deus levante pessoas e que nos capacite. Porque nós devemos adorar e louvar o nome de Deus com tudo que é jeito, gente. Com guitarra, com baixo, com... só com vozes, enfim, na multiforme graça, Deus, meus amados, anseia que a gente bendiga e adore o nome de Deus. E o que é importante, no meu entendimento, em termos de louvor, estou falando em termos de cântico, são as letras, mas a gente sabe que tem gente que gosta de um ritmo tal, tem gente que gosta de outro ritmo, as pessoas um pouco mais sapientes falam, pastor, falta hino nessa igreja, aí as pessoas mais novas falam, pastor, tem que ser mais rock, tem que ser tudo, gente, amém, igreja? Né? Então, Adriana, por gentileza, faça sua oração então, minha querida. Senhor Deus, nesse momento nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós tivemos aqui, que eu tive trabalhando à frente desse grupo. Nós fizemos 10 aulas, Senhor. E esse é o resultado daquilo que a gente conseguiu fazer de melhor para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero clamar nesse momento para que o Senhor esteja tocando no coração das pessoas que o Senhor quer que esteja participando desse grupo. Nós já temos planos para isso. O Senhor sabe, eu cheguei a falar com a Liesna sobre isso, da importância da nossa igreja ter um coral. Eu quero pedir que o Senhor esteja levantando pessoas, Senhor, que estejam com o coração aberto para trabalhar. Amém. Porque é disso que nós precisamos. Que o Senhor esteja tocando profundamente nessas pessoas e que a gente tenha condições de já no ano que vem formar esse grupo. Que o Senhor esteja nos dando graça, nos dando capacitação, nos dando alegria no coração para fazer aquilo que é a obra para o Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te oro e já te agradeço, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Sim, eu vou aproveitar para falar só isso rapidinho. Nós terminamos aqui esse curso hoje, né? A gente está fechando. E eu disse para a Liesa que a gente ofereceria em outros horários, porque esse grupo foi oferecido, esse curso foi oferecido no sábado pela manhã. E nós sabemos que tem pessoas que têm dificuldade pela manhã, assim como tem pessoas que têm compromisso à tarde, no sábado, assim como tem pessoas que não podem no final de semana. Então, durante a semana é um pouquinho mais difícil para mim, porque eu moro na Asa Norte, é um pouco mais distante. De repente, a gente vê nesse momento de férias, se dá para fazer um intensivo, porque eu trabalho, à noite eu tenho atividade lá no plano também. Mas a gente fez a primeira turma, e não pode ser uma turma muito grande, porque senão não tem aproveitamento, né? A gente precisa ter um número máximo de 12 pessoas, também não pode ser pouco, porque é um grupo que a gente está trabalhando. E o coro, na verdade, o coral é um sonho, né? Que até o Rodolfo já falou comigo sobre isso, da possibilidade da gente fazer... o coral ele é para a congregação toda. Esse era mais dirigido para o pessoal do louvor. A gente está tentando fortalecer a questão de conhecimento vocal, né? Então, por isso esse trabalho foi feito, para fortalecer o pessoal que já está no louvor. Mas o coral é aberto para todo mundo. E tem muitas pessoas aqui que já cantaram em coral, que gostam disso e que podem contribuir no coral, inclusive para as pessoas que estão no louvor se fortificarem nessa arte de você cantar com pessoas cantando vozes diferentes, que não é fácil. Né? A gente tem a tendência de cantar, querer cantar sempre a melodia. Quando tem uma voz diferente, a gente se confunde. Então, esse trabalho que a gente está desenvolvendo dessa vez foi também para isso. Foi trabalhar um pouco de técnica, um pouco dessa educação vocal para que a pessoa possa cantar vozes diferentes ao mesmo tempo, que ela possa estar ouvindo vozes diferentes e não se confundir. E o coro é uma educação musical nesse sentido. Né? Então, aqueles que têm vontade, gente, coral, tem gente até que tem problema de afinação, mas isso a gente resolve. Tá? Você não precisa ser o cantor para estar no coral, não. Você precisa ter disposição de coração, porque o resto o Senhor faz. A gente se esforça e faz. Então venha, coloca no seu coração, coloque diante de Deus, se isso é o plano do Senhor para a sua vida, se você tem vontade. E vamos tentar, no início do ano que vem, a gente conversa sobre isso, uma possibilidade de horário, para a gente começar mesmo, porque é importante que a igreja tenha um coral. Glória a Deus. E aí você já procura... Já procura a Adriana para a questão de quem quiser fazer aula, enfim, para você já ir combinando. É importante nós ressaltarmos e reafirmarmos que a Mirla começou a questão do coral, né, Mirla? E nós queremos contar com você, minha amada. Na realidade, aqui não são coisas excludentes, pelo contrário, é um só corpo, um só espírito. E nós temos aí duas profissionais do mais alto nível, meu querido, que podem nos ajudar. Então, só falta a gente se dispor a fazer, e eu sei que Deus vai levantar pessoas. Foi tão belo e tão bonito. Quero chamar aqui todos os diáconos, por gentileza, o presbítero Ronaldo. Quero chamar aqui o Asca e o Gilmar, por gentileza. Por favor. Aqui em cima. Semana passada nós tivemos uma assembleia em que o Gilmar e o Asca estavam num período probatório da diaconia. E por que período probatório, pastor? Na realidade, a Bíblia diz que seja experimentado. Então a gente faz aqui aquilo que a palavra de Deus ordena. Os dois vêm aqui, os dois. Isso, pronto. Fica aqui do meu lado. E nós estamos felizes demais porque a igreja testificou, e nós entendemos que a igreja testifica a vontade de Deus. A eleição não é uma questão política ou de fazer campanhas, mas apenas uma testificação. E isso é algo muito bonito para a gente entender no corpo de Cristo. Quando nós temos um dom, uma vocação, um chamado, isso vai ser testificado no seio da igreja, porque é um só espírito. Então Deus que fala que o Helder é um pastor, vai testificar na igreja que o Helder é um pastor. E assim cada um tem o seu chamado e a sua vocação, e a eleição é essa ideia de uma testificação daquilo pelo qual o Senhor já tinha colocado no coração deles. Então Gilmar, o Asca, nós estamos felizes demais porque sabemos da honra e do privilégio de fazer a obra de Deus. Então nós vamos agora pedir para que a igreja fique de pé. Mas antes disso, pedir perdão, eu queria deixar um versículo para os amados. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, diz assim: sejam perseverantes na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. A função precípua de um diácono é servir. Aliás, essa é a função de todo e qualquer cristão. Um cristão deve servir. O próprio Jesus Cristo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é um grande privilégio servir, porque à medida que nós estamos servindo, nós estamos colocando em prática um mandamento e um preceito do Senhor que diz: melhor é dar do que o receber. Mas eu queria então, antes de ungi-los, perguntar uma confirmação, se vocês diante de Deus e daqui das testemunhas, vocês assumem o compromisso no Senhor e diante de Deus de serem fiéis e fervorosos na presença de Deus, sim? Sim. Ok. E entendendo que esse chamado é de Deus e esse trabalho, tudo que vocês vão fazer é para o Senhor, sim? Sim. Amém. E aí, meus amados, nós temos que entender que toda autoridade que é instituída por quem, gente? Por Deus. Se pesa sobre eles então um privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade, pesa sobre nós também a relação de uma submissão no cargo e no ofício que estes homens aqui estão: o presbítero Ronaldo, diácono Rodolfo, diácono João Batista, diácono Sinésio. E eu fiz questão de chamá-los aqui Porque dentre tantas atribuições que a diaconia tem, entre elas é a parte da ordem do culto, a questão da ordem do culto. E nesse sentido, muitas vezes um diácono chama uma criança para sentar no banco, né, e às vezes um pai fica chateado, uma mãe, mas não, meus queridos, essa é uma das atribuições da diaconia. Às vezes eles falam, gente, sai do hall de entrada, ou entre na igreja. Na realidade, eles estão fazendo isso porque tudo na igreja, meus queridos, onde é o espírito, a liberdade, e a Bíblia também diz que tudo deve ser feito com ordem e com decência. Então é um equilíbrio do espiritual, porque diz que onde é o espírito, há liberdade, mas ao mesmo tempo diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. Amém, igreja? Vamos ficar de pé então, estenda a mão para eles. Deus, em nome de Jesus, nós ungimos o Gilmar, na certeza, Senhor, que teu espírito, Senhor, vai trazer a graça, a unção e o poder, dando a ele, Senhor, a autoridade de viver segundo os teus preceitos, de se tornar padrão das boas obras, de entender, Pai, que ele tem uma marca de sermos chamados um servo de Deus, um cristão, e agora, Senhor, um homem separado para fazer a tua obra. Então, Deus, nós te pedimos a tua bênção, nós te pedimos a tua graça, que ele possa andar sempre no temor do Senhor, que é um princípio, Deus, da sabedoria. Pedimos, Pai, que o Senhor continue fazendo prosperar tudo o que ele faz para a manifestação e a glória do teu próprio nome. Deus, nós também ungimos, Papai, em Cristo Jesus, o teu filho Oscar, Senhor. E pedimos, Papai, que o Senhor possa dar a ele discernimento, compreensão. Deus, e os links, que, Senhor, que a parte de organização, do cuidado da igreja, do zelo, da zeladoria da casa de Deus, ela também é uma relação espiritual de que devemos fazer com amor, com sabedoria, com produtividade, mas ao mesmo tempo com piedade no Senhor. E temos visto isso na vida do teu servo, pedimos a tua bênção, a tua proteção, que o Senhor venha renová-lo de uma maneira graciosa, quebrando, Senhor, todo o jugo e dando a ele, Pai, mais e mais do teu espírito. Nós pedimos uma bênção especial ao Rodolfo, ao João Batista, ao Sinésio, Pai, que esta junta esteja cada vez mais unida, Senhor, em laços de amor, em verdade, injustiça, e que a igreja possa reconhecer neles, Papai, homens de Deus, homens tementes ao Senhor. E nós queremos te pedir, Pai, como diz a tua palavra, Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo, e que eles sejam transbordando, Senhor, da tua presença e da tua glória. E nós te pedimos assim em Cristo Jesus. A igreja diz amém. Amém. Deus abençoe, amados. Aleluias, glória a Deus. Boa noite, igreja. Momento de alegria estar reunido aqui com os irmãos para buscar um pouco do conhecimento da palavra do Senhor que o Senhor tem para nos dar. Então vamos orar pelas crianças. Senhor meu Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, estão essas crianças, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor possa vir, meu Deus. Amém. Dá o discernimento do teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha guiar, Pai, essas crianças, Pai, pelo teu caminho, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, os professores, as professoras, os pais, as mães, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, venha livrar, meu Pai, de todo mal, Senhor, na vida dessas crianças, Pai, e na vida da tua igreja, Senhor. Desde já, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, diácono. Colossenses capítulo 3, no verso 22. O remanescente da casa de Israel. Amém. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Abaixa um pouquinho aqui meu microfone, meu querido, está meio alto aqui para mim. Por favor. Deus, nós abençoamos o teu povo. Sabemos que a tua palavra, Senhor, ela é desafiadora. Sabemos, Deus, que nós não temos capacidade de cumpri-la por nós mesmos. Mas é por meio do teu Espírito que o Senhor nos dá a condição. É por meio do teu Espírito que nós dizemos Senhor, Senhor. E por meio do teu Espírito, então, Deus, que o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesta dimensão, Deus, eu quero te pedir, Pai, que profissionais, autônomos, pessoas, donas de casas, patrões, Deus, pessoas que trabalham no serviço público, possam entender a força desta palavra e que possam viver de uma maneira mais santa, mais irrepreensível na sua vocação profissional. Nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu poder e importa que eu diminua para que o Senhor cresça em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Entregar a vida a Cristo, meus amados, significa mudar radicalmente todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa que outrora era mentirosa se torna uma pessoa verdadeira e autêntica. Ou uma pessoa que outrora era gananciosa se torna uma pessoa generosa. Uma pessoa que era uma pessoa que vivia na prostituição se torna agora uma pessoa fiel. Uma pessoa que era preguiçosa se torna diligente, trabalhadora. Uma pessoa que era, meu querido, deixava as coisas para amanhã, se tornava muitas vezes negligente nas suas ações, se torna responsável porque tem uma nova missão e um novo mover. Esse texto foi escrito na época em que o Império Romano governava as nações, inclusive os judeus. Estima-se que tinha 60 milhões de escravos o Império Romano. 60 milhões de escravos. E Paulo agora vira, escrevendo para a igreja do Senhor, se dirige a escravos, eu estou me referindo a escravos literalmente falando, para serem obedientes ao seu Senhor terreno. E aí você diz, mas pastor, como isso pode, uma dimensão, chegar nesta realidade? Obedeçam em tudo os seus senhores terrenos. E confesso a você, meu amado, que isso não seria possível se Deus não mudar a nossa visão e se Deus não mudar a nossa concepção. Mas antes de continuar nesse argumento, é importante nós ressaltarmos que a Bíblia, ela não fala em momento algum acerca da escravidão. Deus, ele não está de acordo com a escravidão. Deus fala a importância do casamento, Deus fala sobre a importância da aliança, Deus fala a importância do trabalho, Deus fala da importância da fidelidade, mas Deus nunca falou sobre escravidão na Bíblia. Mas pastor, aqui está falando de escravo e para obedecer. E aí, meus queridos, nós temos que entender o contexto pelo qual nós estamos, que o povo na época vivia. Eles viviam numa nação que era pagã, os romanos, e que subjugavam os seus povos, e eles estavam numa condição social de escravo. Entretanto, eram homens livres no Senhor. Então Paulo traz uma orientação nos seguintes termos: na medida e na proporção que você permanece no status de escravo, você deve obedecer o seu senhor terreno. Meus amados, você pode entender a força de um texto desse? Quantos são celitistas aqui? Celitistas. Teca, o pessoal todo cheio dos direitos. Eu exijo isso, eu quero isso. E não sou contrário a isso, Teca. Na realidade, eu vejo isso como uma evolução, com certeza, social, dos direitos. Não é disso que se trata. Mas quantos de nós, cheios dos direitos, e tem horário para cumprir, coisas do tipo, e assim sucessivamente, reafirmo, não está nada de errado nisso. mas nós não somos obedientes ao nosso patrão. Nós não somos submissos às nossas autoridades. Nós não trabalhamos com diligência. Tem alguns anos eu encontrei um amigo de infância. Eu estudava com ele no INEI, nós íamos todos os dias para o colégio. O menino era um menino brilhante, nota 10, era o melhor da sala. Encontrei com esse jovem. Ele tinha passado na Caixa Econômica Federal. E ele estava lá conversando comigo, isso já tem alguns anos. E eu falei, que legal, você está na Caixa Econômica. Eu vi o crachá dele, como que é, tem trabalhado muito? E ele com um cigarro. Nada, pastor. Nada, Helder. Aqui é uma moleza. Eu chego atrasado, eu bato ponto depois e faço não sei o quê e dou volta. Eu trabalho umas 2 horas por dia e estou com meu salário feliz. Mas aquilo me deu uma raiva. Mas eu me segurei. Porque ele estava com uma mentalidade de um servidor público. Isso não cabe na vida de um cristão. Isso é inadmissível. E esse texto está dizendo: obedeçam em tudo os seus senhores terrenos. Isso eu fico analisando que se um escravo que perde uma das suas principais características dadas pelo próprio Deus, a dignidade da liberdade, a dignidade de escolha, a dignidade de ir e vir, entretanto, ele coloca um princípio que está acima da sua própria dignidade, que é uma autoridade, que a despeito de ser ímpia, deve ser submetida e sujeitada. E aí, meus amados, se a gente continua lendo esse texto, no versículo 23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo coração. Meu Deus. Ele primeiro fala: olha, você precisa obedecer o seu Senhor. E vai um pouco mais longe, não somente para agradá-los quando eles estão vendo, mas quando eles não estão vendo. Isso te desafia ou não, gente? Pensa com uma mente de um escravo, para você fazer um link da importância de como deve ser a nossa vida vocacional, a nossa vida profissional como cristão. Aliás, meu querido, é um erro e um equívoco a gente fazer essa dicotomia: a minha vida secular é dar aula, a minha vida secular é ser professor, a minha vida secular é ser engenheiro, a minha vida secular é ser dona de casa, a minha vida secular é ser servidor público, e a minha vida espiritual é estar na casa de Deus, é ser um diácono, um presbítero, um missionário, e assim sucessivamente. Essa dicotomia está totalmente equivocada. Você não é um cristão e um professor. Você não é um cristão e uma dona de casa. Você não é um cristão e um engenheiro. Você não é um cristão e um advogado. Você não é um cristão e um autônomo ou um vendedor. Você é um professor cristão, um engenheiro cristão, uma dona de casa cristã, um advogado cristão. E isso muda absolutamente toda a motivação e a visão pela qual eu devo trabalhar. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Tudo que fizerem, faça de todo o coração. Escravos, tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração. Mas como, pastor? Sabe o que Paulo está dizendo, Glaucio? Que um escravo, fisicamente falando, se torna livre em Cristo. E se ele é livre em Cristo, ele pode estar aprisionado sobre o ponto de vista dos homens. Mas o espírito dele é livre, e por ser livre, ele pode fazer de todo o coração. Não foi isso que aconteceu, presbítero Marcos, quando Paulo e Silas estavam presos? Eles estavam presos, chicoteados. Eles não tinham motivo para, em tese, adorar o nome de Deus. Não tinham motivo aos olhos humanos, aos olhos carnais. Mas eles tinham um grande motivo, à luz da palavra de Deus, de bendizer o nome de Deus, porque eles estavam sendo dignos de serem perseguidos por causa do Evangelho, e por isso eles começaram a adorar e bendizer o nome de Deus. E como começaram a adorar e bendizer o nome de Deus? Porque eles eram livres, eles estavam ali como escravos, eles estavam presos, eles estavam chicoteados, eles tinham sido humilhados, mas o espírito deles permanecia livres, e por serem livres, eles cantaram e adoraram o Senhor. E quando eles cantaram e adoraram o Senhor, vocês sabem a história. Diz a palavra de Deus que houve um terremoto e as estruturas daquela cadeia quebraram-se. Meu Deus. Há uns 2 anos, o Walter Bueno me apresentou um pastor, e ele esteve aqui. Vamos ver se a gente até traz ele novamente. Ele puxou, não sei se foi 18 anos, Teca, eu não me recordo, mas eu sei que foram muitos anos de cadeia. E ele veio com 9, 10 homens numa vigília. Quem estava nessa vigília? E aí um chegou lá, eu puxei coisa porque eu matei não sei o quê, eu puxei não sei o quê. Eu não sabia nem que usava essa expressão, puxar cadeia, né? Eu não sabia, Kiko. Mas sabe por que era o orgulho deles? Não era o orgulho do que eles tinham feito no passado, obviamente, mas do amor redentor, salvífico, transformador. Outrora eu era miserável. Eu era um bandido, a escória da sociedade, mas em Cristo Deus trouxe dignidade. Deus pagou os meus pecados e eu cumpri os meus pecados junto à sociedade, porque eu puxei tantos anos e agora eu sou livre. E eu conto isso não com orgulho do meu passado, mas com orgulho sim do que Deus fez com um homem que era desprezível e se tornar um adorador. É nessa dimensão que o apóstolo Paulo diz: escravos, sejam obedientes ao seu Senhor, obedeçam de todo o coração, porque vocês não estão servindo a homens, mas ao Senhor. O Natanael entende muito bem que a gente está falando sobre pessoas que estão presas, e na realidade ele está dizendo que em Cristo, não importa a nossa condição socioeconômica, o nosso status, do ponto de vista nosso com a sociedade, em Cristo, diga comigo, Deus faz nova todas as coisas. Meu Senhor. Façam de todo o coração, para ficar didático aqui, eu vejo 2 grandes aspectos. Primeiro, porque nós somos livres em Cristo. Segundo, porque eu faço para o Senhor. Então esse ato, essa relação de não obedeço meu patrão, não trabalho direito porque o governo também rouba tudo, eu também sou porque existem os mensalões, o petrolão e tal, tal, isso tudo são argumentos que não cabem na vida de um cristão. Não. Não cabe na vida de um cristão. Porque você vai obedecer os seus senhores, não é pelo merecimento deles propriamente dito, mas porque você, em última instância, está trabalhando para Deus. E isso muda radicalmente toda a nossa postura e a nossa visão de como vemos as coisas. No versículo 24, 23, permita repetir: tudo o que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Diga comigo, é a Cristo, o Senhor, que eu estou trabalhando. Aí o cara é um funcionário, é um empregado negligente. Chega atrasado, cria tumulto, faz rebelião, causa confusão, briga com fulano. O ministério dele é da briga, da confusão. Ele é amante da briga. Pastor, nunca ganhei ninguém para Cristo. Chamo os meus colegas para o trabalho, do trabalho para vir à igreja, eles, meu, eles pensam, né? Nunca que eu vou num lugar desse, não é? Se existisse só você como crente, essa pergunta eu faço para mim também. No seu trabalho, qual seria a visão de um homem cristão que as pessoas, seus colegas de trabalho teriam acerca? Se você fosse a única referência de um homem cristão, qual é a visão que as pessoas teriam do que significa ser um homem ou uma mulher cristã? Mas esse texto, meus amados, ele é tão tremendo porque ele diz que a recompensa vai vir de quem? Diga comigo, de Deus. É claro, gente, porque se é um escravo, Cláudio, ele não vai ter nenhuma recompensa do seu senhor, ou mínima, ou enfim. Mas é no Senhor que nós teremos a herança. E aqui ele está falando, sem dúvida nenhuma, naquele grande e glorioso dia. Porque há um texto que diz que se nós, em Cristo, nós nos entregamos a Ele, e se nós vamos manter a nossa condição, e diz assim em 1 Coríntios 7, diz assim, se você é escravo, permaneça como escravo, a não ser que você tenha uma oportunidade. Porque o escravo, ele é livre no Senhor, e o livre é escravo no Senhor. Então, Paulo, ele traz a dimensão, meus amados, tão maravilhosa, que é a sua profissão e a sua vocação profissional deve ser exercida com excelência. Vendedor cristão que mente está sendo um instrumento do diabo. Porque a Bíblia diz, meu sim seja sim, o meu não seja não, o que passar disso jaz do maligno. Um autônomo que fala, oh doutor, eu vou fazer esse portão de ferro aqui para o senhor em 2 semanas, e ele sabe que não vai fazer, e pega lá 50% de entrada, hein, Teca? Essa história é antiga. Chega no dia, você pega o telefone e começa a ligar para o caboclo, pruim, e nada do cara atender. Conhece isso, João Batista, arquiteto? Conhece isso, João? Aí começa a ligar pro cara e começa, aí depois de 10 dias o cara liga, doutor, se você não acredita, teve um problema, as indústrias de ferro estão em greve, mas eu nem ouvi isso no jornal. Não, mas estão, você não sabe, eu sou do ramo. Aí começa uma série de histórias. Aí você combinou, João, com ele um portão de tantas polegadas, 2 polegadas cada barra, o cara traz 1,5 polegadas. Aí você fala, não, então vamos descontar. Não, é porque... Aí o cara inventa uma... Não, porque ia ficar mais bonito, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E na realidade fica por isso mesmo. Você que é autônomo, você tem que honrar a sua palavra. Você, meu querido, se você falou que vai entregar em 2 semanas, você precisa entregar em 2 semanas. Não são 16 dias, são 2 semanas. Não, pastor, mas teve um imprevisto verdadeiro. Ah, tá. Então, 3, 4 dias antes você vai ligar e vai explicar. É assim que se faz negócio. É o Senhor que vocês estão servindo. Não, mas meus amados, esse texto, dona Elma, não é só impactante quando a gente escuta, escravo, obedeço em tudo, seu Senhor, de todo o coração, porque é o Senhor que estão servindo. Tão emblemático e tão impactante é para os senhores terrenos. Veja o que o texto diz. Versículo 1 do capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Sabe o que Paulo falou agora, Elma? Essa aqui é bonita. Deus está falando assim, ó, Deus vira para... O Paulo está falando assim, você pode ser senhor de muitos escravos, você pode ser um homem riquíssimo, com muito poder, mas em última instância você é servo e escravo também. E se você também é escravo, qual é a sua diferença com o seu escravo? Nenhuma. Você imagina o ego de um homem desse agora? Solapado, porque em Cristo não há distinção de pessoas. Não há diferença entre homem e mulher, de gentil e judeu, de escravo e de livre. Não há diferença. O apóstolo Paulo fala assim em Gálatas. Essa diferença quem faz é você, sou eu, somos nós, é a sociedade. Mas no Senhor Jesus Cristo, tanto homem quanto mulher, senhor, escravo, empresário, autônomo, pessoa com muito dinheiro, com pouco dinheiro, branco, preto, amarelo, índio, não tem distinção. A Bíblia não diz que todos os povos, raças e tribos louvem o nome de Deus? Não existe barreiras. Não existe barreiras de raça, não existe barreiras econômicas, não existem barreiras intelectuais, não existem barreiras de sexo, não existe barreiras de idade. Nós somos um povo lavado e remido para a glória de Deus. Meu Senhor. E se você trata, meu querido, uma pessoa pobre de um jeito e um rico de outro jeito, você está fazendo julgamento e Deus não se agrada disso. E esse texto diz: esses senhores, tratem de uma maneira justa e direita os seus empregados. Tem patrão que não assina a carteira do cara, não? Não, pastor, mas o imposto é muito, então não contrate. Não, vamos fazer um negócio seguinte. Olha, você ganha 2.000, eu ponho 1.200 na sua carteira, eu vou te pagar 800 por fora, porque eu tenho que pagar FGTS, INSS, não sei o quê. Você está burlando. Você não está sendo justo com o seu empregado. Tem patrão que explora o seu empregado, gente. A lei fala para trabalhar, dependendo da profissão, 40 horas, 48 horas, 44 horas semanais. Se passar disso, tem uma hora extra. Aí o cara põe a pessoa para trabalhar 50 horas e fica por isso mesmo. Isso não é justo. Isso não é direito. Então, assim como nós que somos empregados temos que entender que nós trabalhamos para o Senhor, o empregador tem que entender que ele trabalha para quem, gente? Para o Senhor. Tem pessoas que não dão condições dignas, Léo, você é especialista nisso, para os seus empregados. A profissão é de perigo, aí tem que ter uma luva, um capacete, um óculos, tudo isso que são equipamentos de segurança, tem um custo, o cara não dá. Ele está dizendo, sabe o que, Léo? Que R$500 de equipamentos vale mais do que a segurança do empregado dele. Ele está dizendo que a ganância brota no coração dele. Ele está dizendo, eu sou melhor, por isso eu subjugo este homem e eu faço do jeito que eu quero. Mas se fosse o filho dele, seria o primeiro a ter os equipamentos de segurança. Não existe essa relação, minha vida secular é uma e minha vida espiritual é outra, porque o nosso ser é um ser só. Adorarás o Senhor de todo o coração, de toda a sua inteireza de alma, de todo o seu ser, em todas as esferas da sua vida. Eu quero ir concluindo, meus amados, e perguntar a você se você realmente é uma pessoa diligente. Se você realmente é uma pessoa que diz, não, eu sou crente, mas no meu trabalho as pessoas não podem falar mal ao meu respeito. Afinal de contas eu sou submisso, afinal de contas eu tenho iniciativa, afinal de contas eu não crio muntim, afinal de contas eu sou um pacificador, afinal de contas eu sou luz aonde eu trabalho. E a mesma relação para o empresário nos dias de hoje. Um empresário nos dias de hoje precisa entender que aquilo que está na lei é o mínimo do mínimo, gente. As leis que eu me refiro aqui agora são do país, obviamente. Você tem que cumprir isso. Ah, pastor, mas é muito duro. Eu sei, não é fácil. Cada real que a gente paga para um empregado custa 1,7, 1,8 para a empresa. Mas é assim que funciona. Ah, pastor, mas eu não posso. Então fecha a empresa. É simples. Não, mas eu tenho fé que Deus vai me ajudar a honrar os meus compromissos. Aí é o seu caminho certo. Então ande na linha certa. E você verá a prosperidade. Ontem a Lara e eu estávamos conversando, até onde eu entendo, com uma das clínicas mais bem conceituadas de Brasília, de odontologia. É conhecidíssimo. E aí ele estava dizendo que há 2 anos ele estava vendo como estava a questão econômica do país, a questão. E aí ele se antecipou uma possível crise. Então ele se planejou e mandou alguns funcionários embora, pagando todos os direitos deles. E ele disse que se ele não tivesse tomado essa decisão, se ele tivesse tomado essa decisão na hora da crise, ele teria quebrado. Aí ele falou que ficou um bom tempo juntando dinheiro com a empresa para fazer o quê? A rescisão de todos os funcionários. Então ele agiu certo, porque ele pagou os direitos de todos eles. E depois ele realocou, contratou outras pessoas, mas ele enxugou a empresa para que se mantesse. Ele andou na linha certa. Então, meus amados, se Deus te deu uma empresa, Deus vai te dar condições de você honrar os seus compromissos, de você trabalhar com dignidade, tratar com dignidade aquele que te serve. Se você trata mal, meu querido, os seus empregados, você pode ter certeza, eles vão ter medo de você, não terá respeito. E medo significa dizer, quando ele estiver na sua frente, ele faz tudo o que você faz. Quando você virou as costas, ele se prepara. Eu mando. E aí tem pessoas que são arrogantes, orgulhosas, humilham os seus empregados. Não faça isso não, meus queridos. Eu quero concluir trazendo dois desafios à igreja. E isso foi um direcionamento que Deus me deu. Há um mês atrás, mais ou menos. O primeiro, eu quero desafiar você. Eu serei um profissional com excelência na minha profissão. E ser um profissional com excelência significa investir na sua profissão. A Lara, Deus deu a ela a graça de Deus. Ela é uma assessora de um desembargador. No tribunal ela tem um dos cargos mais altos. Você sabe o que ela estava fazendo hoje, na hora do almoço? Estudando um vídeo, uma teleconferência, porque ela está fazendo uma outra pós-graduação. Isso não estava no script, viu, meu amor? Não me processa por isso, não. Esses advogados são perigosos. A Lara não é advogada, ela exerce direito. Aí as pessoas não crescem, não prosperam, mas também não investe na sua profissão. Não, meus amados, hoje tem tantos cursos de capacitação técnica que você faz um ano e meio, dois anos, e você sai com um salário de R$2.000, R$2.500. O João Batista é um arquiteto, já trabalhou com muita construção, com construção. João, existe uma carência no mercado ou não de profissionais gabaritados ou não? Existe ou não, João? Como que o cara quer se tornar eletricista, Teca? Ele pega uns fios lá, começa a dar choque no pão, não faz um curso, aí faz um curso de 10 horas. Aí fica 50 anos na profissão, nunca mais faz nenhum curso. Gente, invista na sua profissão, é. Se você não investir na sua profissão, você vai ficar sempre o mesmo. Ah, pastor, mas é cansativo. Eu sei que é cansativo. É cansativo para qualquer pessoa, gente. Então, meus queridos, a gente não investe na nossa profissão, a gente se torna negligente, preguiçoso, omisso e não sabe por que também não cresce. Ah, Deus não me prospera. Aí Deus fala para você, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, o primeiro desafio que eu quero lançar a você, eu vou me tornar um profissional de excelência na minha área. Eu vou ser referência. Sabe por que eu vou ser referência? Porque eu sou um servo de Deus. Por isso, para a glória de Deus. Mas sabe, meu querido, que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Olha o que o texto diz no versículo 25. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Ele está falando isso, irmão, para os senhores de engenho da época. Você é um senhor alguma coisa, você não é nada, porque eu sou o seu senhor, e aquilo que você fizer com o seu escravo, eu farei com você. Não há exceção para ninguém. Aquilo que um homem semear, ele vai colher. Eu contei uma história desses dias, uma pessoa, esposa de um pastor, isso tem alguns anos, que decidiu parar de estudar para fazer concurso público, ainda ela era passando um concurso público. E aí ela decidiu, João, fazer o seguinte, simples. O tempo que eu tenho de estudo, eu fico adorando Deus, eu fico fazendo minha devocional ao Senhor. E aí, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, todo dia, em vez de ela ir para um cursinho estar estudando, ela ficava lá agora, lendo a Bíblia, adorando, bendizendo o nome de Deus. Vocês não acreditam que Deus fez na vida dessa moça. Quando ela fez o concurso público e pegou o resultado, ela não passou. Ela não passou. Claro que não passou, gente. Porque ela mistificou um negócio. Uma coisa, há tempo para todas as coisas. Há tempo para estudar, há tempo para namorar, há tempo para ler a Bíblia. Há tempo para todas as coisas. E o tempo que era para ela estudar, ela queria buscar Deus. Não funciona. Quem é estudante que levante a mão? Estudante. Se dedica ao estudo, gente. Aí tem gente que só passa raspando. O objetivo de vida dele é passar raspando. Quanto mais raspando, mais emoção, pastor. É gostoso o negócio. Aí quando você for um profissional da área, aí tem assim, o piso do salário, R$1.000. Mas na mesma profissão tem pessoas que ganham R$3.000, R$4.000. Aí sabe como você ganha? O raspando. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Nós precisamos ser profissionais e patrões com excelência. Esse é o primeiro desafio que eu quero te fazer. E o segundo e último que Deus colocou no meu coração, você vai pegar a sua profissão, a sua vocação que não é secular, ou seja, a vocação que Deus te deu de ser uma dona de casa cristã, um arquiteto cristão, um engenheiro cristão e assim sucessivamente. É um desafio, você vai fazer se você quiser. E eu quero colocar a serviço do reino de Deus. Como é isso, pastor? Eu não sei, meu querido. Você vai, de repente, uma vez por semana, trabalhar no reino de Deus e vai dar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1 hora. Eu não sei, meu querido. Estou lançando aqui a ideia. E eu vou fazer isso voluntariamente. Eu vou fazer isso como uma oferta de gratidão ao meu Deus. Tem pessoas que vêm e falam, pastor, eu estou desempregado e tal, e eu preciso de ajuda da igreja. Aí a igreja vai lá, dá cesta básica e precisa dar. Isso a gente faz com muita alegria, o Ministério da Diaconia, mas o cara não tem uma coragem, ou a pessoa fala, não, eu vou dar um dia aqui para o Senhor para ajudar na casa de Deus. Você entende o que eu quero dizer, meu querido? Você pode, você está com tempo. Faça isso. O que eu vou fazer? Não, meu querido, se disponha. E você vai ver o quanto que Deus abre portas. Deus honra aqueles que o honram. Deus não dá esse gostinho para ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então eu já sei, pastor, vou vir para trabalhar para a igreja e aí Deus vai me... Não, meu querido, aí você fez pela motivação errada. Eu vou fazer... Porque eu amo o Senhor. E a consequência natural disso é... Deus abrir portas. Tinha um jovem na nossa igreja que ficava enrolando cabo. Ele pegava e enrolava cabo. E aí um dia, uma pessoa que vinha gravar os nossos cultos falou, pastor, quem é esse menino? Eu falei, ele é o Cleito. Eu quero contratar ele para trabalhar comigo. Ele estava enrolando cabo aqui no púlpito. Foi assim, Cleito? Onde está o Cleito aí? Foi assim, Cleito? Desse jeito. Você entendeu, gente? Porque eu estou servindo ao... Senhor. Então, a gente combinou de você trazer aí o seu diploma, ou, enfim, aquilo que você tiver como representação, a gente vai trazer aqui no altar de Deus hoje, como um ato de consagração ao Senhor. Pastor, eu esqueci. Bom, não tem problema, está com o seu coração então, gente, pronto. Você vai trazer, e você vai trazer com duas grandes finalidades. A minha profissão é tua, Senhor, e eu quero ser o melhor profissional que puder. E eu quero, e aí é um voto que você vai fazer com o Senhor, de me oferecer para trabalhar na casa de Deus. Pastor, como que isso vai se dar? Você vai mandar um e-mail para a Rayane, a secretária nova da igreja, ou telefonar para ela e você vai falar assim, aqui quem está falando, Rayane, é o Helder. É o seguinte, eu estou disposto a cada quinzena dar 2 horas de serviço para a igreja. E vai ser na segunda-feira das 10 ao meio-dia. Nesse dia você pode mandar eu cavar buraco. Que eu vou fazer? Quando eu digo arraiando, a gente vai pensar. Nesse dia eu vou estar aí para te ajudar a arrumar o computador da igreja. Nesse dia, na minha vocação, eu dou aula. Então, quem quiser vir para assistir aula aqui, eu vou dar. A gente vai fazer um classificado santo aqui, entendeu, gente? Vem aqui à frente, você que está querendo se consagrar ao Senhor. Eu quero trazer a minha profissão, a minha empresa, no altar de Deus, porque eu sirvo ao Senhor. Traga aquilo que representa a sua profissão, a sua vocação, põe no altar de Deus aqui. Trabalho traz dignidade ao ser humano, meus amados. Escute isso. Deus que fez o jardim do Éden. Escute isso. Deus fez o jardim do Éden. Você sabe o que ele falou para Adão? Zé. Cuide e cultive o jardim do Éden. Cuidar e cultivar. Sabe o que Deus está falando, Teca? Eu estou te dando um trabalho. Eu estou te dando um trabalho. Sabe por quê? Trabalho é bênção de Deus. Diga comigo, trabalho é bênção de Deus. Como não tem preguiçoso aqui, eu não vou exortar mais assim, não. Trabalho é bênção de Deus. Se você não trabalhar, você vai dar trabalho para alguém, gente. Não, pastor, eu sou dona de casa. É um trabalho, Teca, é ou não é? Lindo. Maravilhoso demais, tem casais que decidem assim. O homem vai trabalhar e a esposa vai cuidar dos filhos. Engrandecido seja o nome de Deus. Não tem nenhuma vergonha, não se sinta preterida por isso. Eu sirvo ao Senhor, então eu vou cuidar da casa que Deus me deu, dos meus filhos, do meu marido. Engrandecido seja o nome de Deus, meu querido. Mas faça com excelência. Agora tem gente que fala, pastor, o trabalho é tanto de Deus que agora eu trabalho tanto que eu não tenho nem como ir para a casa de Deus. Não, gente, aí não. Trabalhará 6 dias e um descansará, porque é dia do Senhor. Pessoa que fala que não tem tempo para ir a Deus, ele não entendeu, ele inverteu as ordens agora. Deus, nós abençoamos cada objeto que aqui está representado, cada intenção de coração. Nós queremos fazer, Pai, como um ato de consagração ao Senhor. Nós somos profissionais, sim. Segundo a vocação que o Senhor chamou a cada um de nós. E esta vocação é para te servir. Esta vocação é para glorificar o teu nome. Esta vocação é para servir o próximo, para ajudar naquilo que o Senhor nos capacitou, segundo os dons e talentos, a inclinação que o Senhor deu a cada um de nós. Louvado seja o nome de Deus. Se há consagração, Senhor, se há disponibilidade, se há vigor no coração, eu sei, Deus, que haverá prosperidade financeira também, haverá prosperidade, Deus, material, haverá prosperidade e honra, Pai, eu sei disso porque o Senhor faz dessa forma. Então, Deus, cada objeto que está aqui sendo representado, as profissões, que o Senhor possa trazer aos profissionais, aos autônomos, às donas de casas, aos empresários, Deus, honra financeira. Eu quero te pedir, Pai, prosperidade financeira, prosperidade nas relações interpessoais, prosperidade, Deus, no sentido da alegria. Puxa, eu tenho uma profissão, Deus impulsionou meu coração, eu quero fazer, é para o Senhor que eu faço. E Deus, nós colocamos por fim, nós temos tantos talentos, a Bíblia diz que nós devemos servir primeiro e ajudar primeiro os da família de Deus. Tem tantos profissionais aqui que podem se ajudar mutuamente, que podem fazer escambo, eu te dou aula disso, você me ajuda nisso, nós podemos nos ajudar mutuamente, e nós podemos fazer também sem pedir nada em troca. Eu vou estar a serviço do povo de Deus, eu vou estar a serviço da casa de Deus uma hora, duas horas, o tempo que for, mas eu quero um dia na semana, um dia no mês, num sábado, num domingo, eu estou à disposição do Senhor. Então, Deus, dê estratégias a esta igreja para que sejamos uma igreja que se ajude mutuamente, que se ame mutuamente, que entregue a sua vocação, que é uma vocação divina, uns aos outros, para a manifestação da glória do Senhor. Que 2015 haja prosperidade. Que 2015, Senhor, o Senhor faça abundar a sementeira do Teu povo, abundantemente, nas suas profissões, e que sejamos profissionais com excelência para engrandecer e servir o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem pode dar um glória a Deus aí, igreja? Amém. Presbítero Ronaldo. Convido os amados a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 23, e vamos estar lendo o versículo 23. Mateus 23, versículo 23, que diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava censurando naquela época os fariseus, né, como hipócritas. Aqui ele não estava dizendo a eles que eles não deveriam dizimar na casa do Senhor, porque há algumas pessoas que têm uma dúvida, e às vezes há algum ensinamento por aí, que o dízimo é algo do passado, que foi estabelecido pela lei, mas o próprio Senhor Jesus diz que não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Ele estava sim censurando a falta de justiça, de misericórdia, de fidelidade. E ele prossegue nesse versículo dizendo: vocês devem praticar estas coisas, ou seja, vocês devem continuar dizimando e ofertando na casa do Senhor, mas sem omitir aquelas. Isso nos remete à seguinte ideia: que dizimar na casa do Senhor faz parte sim do nosso culto, como também ela é acompanhada da nossa comunhão, da nossa vida devocional na presença do Senhor. Continuemos adorando e engrandecendo o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Faça isso, traga aqui, nós vamos fazer uma oração neste momento, agradecendo ao Senhor pela provisão de Deus, tudo que vem às nossas mãos, nosso emprego, que o Senhor nos concede com amor, faz parte dessa providência divina, ao qual aprendemos muito aqui pela manhã. Que o Senhor continue nos abençoando como igreja, dando sempre essa oportunidade de continuarmos abençoando a sua obra. Feche seus olhos, pode trazer, meu amado. Agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Papai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por sabermos, ó Deus, que a oportunidade que o Senhor nos concede de trazermos dízimos e ofertas na casa do Senhor, tudo começa com a provisão divina que o Senhor nos concede de termos o nosso emprego, nosso próprio negócio. O Senhor tem sempre nos dado sustento no momento certo, não tem nos deixado faltar nada. E nós cremos, Senhor, que esta igreja provará de um crescimento muito grande. Pessoas serão alcançadas, ó Deus. A partir do momento que nós abençoamos essa obra, dando nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, vidas são encontradas e transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos abençoar a vida dos Teus servos, as Tuas servas, ó Pai, que trouxe os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Continue, ó Deus, cuidando das nossas vidas, que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus se manifeste sobre a vida de cada um dos amados.